com 181 a bordo, 2h20, alterna Aracaju. 073 ficará atento ao Airbus da Avianca, ingressando na posição 02, após ser autorizado prosseguir o táxi via pátio 1 no táxi Índia, ponto de espera do 10, chame torre 118.95, pois o seu altímetro no 014. Autorizado na cauda do Airbus, pátio 1, na Índia, ponto de espera 102.95, gol no 073, e 14. Está autorizado para estiver em funcionamento, chame para o outro táxi. Afirmo. Velocidade pegou os 3, no controle 208. 208, gol no 397, monitor. Controle Salvador, bom dia, gol no 397, passando 1810 da El Leda. Gol no 397, contato radar, seda da El, sobe e mantém nível de voo 360. Sobe, mantém 360, gol 397. Gol 1260, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. 04-2000, ajuste no ILS, da 10, gol. 2, azul 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4107, decolagem autorizada, pressão no 0. Peso 120 graus, 109. Seria confirmado o voo no 073? Zero, gol 1073. 1073, decolagem autorizada no 0, 1 no 1, 1 graus 1 no 0. Autorizado a decolagem, então no 0, gol 1073. Bravo que Luiz. Gente, bravo que Luiz, que agora de volta. Bravo que Luiz, que não escutou do solo. O último plano que eu tenho do senhor seria, foi vencido, né, pra mim 11 e 15. Foi feito alguma dele, né, ou alguma CHG? Você poderia confirmar a hora de notificação? Aguarde. 713, colada 36, controle 1208. 208, com 073. Solo, trip 5595, 55 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Porto Seguro. 5595, está autorizado o táxi via Bate 1 no táxi Índia. Pontifera do Almozaro, chama a torre 1895. O ajuste de altímetro no 014, poderia confirmar 55 a bordo? Afirma, autorizado táxi via Índia. No ponto de espera, chama a torre 1198, decimal 95. 010073. Azul 4207, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, reduza para 1909. Desça 2.104, azul 4207. Reduza para 1909, azul 4207. 1909, azul 4207. Gol 1397, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Chama Centro Recife 251, alterna 13325, gol 1397. Autorizado Salvador, Salvador, meu pé, decola 17, curva direito, corredor Axé, controle APR 120, décima 8 e o transponder 0116. Espaço 402 a bordo, acionamento táxi, chama a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 014. Torre trip 5595, na Índia, para ponte espera da Alfa, pronto para ingresso. 5595, decolagem autorizada no 0, 100 graus, 099. 5595 autorizada, decolagem, autoriza a interseção Charlie. Afirmo, autorizo. Se ingressar na interseção Charlie, para a pista, se decolar. Afirmo, autorizo, interseção Charlie. 5595. Interseção 1260, gol. Gol 1260, chame torre 1895. 25. Azul 4207, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada final LS, reduza para 1709, reposto estabilizado. 2.000 pés no 014, reposto estabilizado, 2407. Oscar, meu pé, Espírito Santana, protocópia. Santana, meu pé, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Controle APR 120, décima 8 e o transponder 0135. Lot, poderia confirmar a parte que se encontra? Gente, Bata 02 a bordo, acionamento táxi, chama a torre 11895, ajuste altímetro 1014. 0208, está confirmando, transponder 0263. Até o áspero, ele vai ser no mesmo chamataxi. 0263, obrigado, senhora. Controle 120.8, bom dia. Bom dia, senhor. Tá, chama para ingresso. Não. Trip 5595, acione código 0263. Acionado, 0263, senhor. Trip 5595, contato radar, saída coral, se me mantém a nível de voo 1040. Saída coral 1040, trip 5595. Índia Delta Papá, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Tipo 5595, autorizar direto coral. Autorizar direto coral para o 5595. Azul 4207, estabilizou? Estabilizado, 4207. Chame torre 11895. 1895. Gol 1073, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, gol 1073. Torre Salvador Azul 4207, estabilizado na final ILS. Gol 983, está no 5 para pushback e estacionamento. Azul 4207, ponto autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Sempre pouso no 0, Azul 4207. Sei Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 120. Sei Alfa, autorizado, ingresso 17, chama alinhado e pronto. Uma distância 1244, desça para 2500 pés, ajuste no 0114, vem na prova rotatória. Batango, Novembro S. Mike, faça o 360 pela esquerda, através de Paris. Faça fazer o 360 PLC, o Capatango 90 e Mike. A 207, salvo 45, direito 91, decimal 9. Direito 91. O braço que já está pronto? Colagem autorizada, pistão na 7. Vento 1, 3, 0 graus, 1, 2, 9. Sol Salvador, azul 4, 2, 0, 7, liberou. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reporte Anjo Juliette, 4207. 2 horas, meia dúzia de milhas, Papá 22 a 1.300 pés, fazendo 360 através de Paris. Certo, Paraná, Papá descendo até 12.500, não é isso? Afirma, Índia Delta Papá, foi na final da 1.7, reporte visual com o campo. Sem curta Lima, guarde cópia. O Gol 1260 fica atento ao Boeing da companhia, efetuando pushback na posição 05, após com cautela está autorizado ingressar na Juliette para a posição 06. Gente, após a passagem da nova companhia no pushback, o 1260 prossegue para o 06. Confirme, pode passar agora, já que ele já puxou para trás, ou vai esperar ele taxar? Decolado 247, controle 1208. A gente vai aguardar aqui então ele iniciar, obrigado. LG 360. Também aqui, Mike, faça outro 360 pela esquerda. Mais um 360 pela esquerda, agora ele é aqui, Mike. Capatango, Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais via corredor AFC, reporte no farol da barra. O Bravo sumiu até o Oscar, decolagem autorizada no 7, vento 100 graus, 159. Índia Delta Papá, chame torre 1895. 1895. Bom Salvador, Índia Delta Papá, passando a rotatória. Gente, já data papá, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando. Som no zero, chame torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 014. Gente, táxi pela Patinho Táxi da Índia, com a espécie 118.95, ou 614, com o 983. Papatango, Bravo, que Luiz, que não recebe o seu modo Charlie. Azul 4207, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01. Autorizado na Juliette, posição 01, 4207. Posicionamento 140, está pronto, cópia. Sou autorizado Maceió, nível de voo 250, decolada 10 com curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58, após Orágua, após direto. O controle opera em 120, décima 8 e o transponder 5426. Autorizado nível 250, Maceió, decolando da 10 com a esquerda Pulca, transição Caju, Orágua e Upper Whisky. Depois direto para o CO, 1908-5426, ou 6140. Senai 6140, cotejamento correto, são pronto, estiver aqui também. Camarada. Atente ao Charlie 150, no mesmo sentido, a 1.000 pés. Com 93, decolagem autorizada no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-3-1. Decolagem autorizada 1-0 com 93. Salvador, November X Mike, visual completo. November X Mike, chamei torre 11895. Chama Natal, torre 1895, November X Mike. Delta Papá, solo 51, qual o pátio? Pátio 5, libera a direita no pátio 5. Força Aérea 6751, aciona identificação, trazer a chegada à mar e desça para o nível de voo 060, reduza para 2509. 060, autorizando, reduzindo para 2509. No 93, decolou 52, controle 1208. Vai chamar no 208, obrigado. Controle, gol 1983. Gol 1983, contato radar, saída da AEL, sub e mantém a nível de voo 360. Manda AEL para o 360. Afirmativo, mantendo no 1000 pés. Bravo, que Luiz. Mike, posto autorizado no 7, vento 090 graus 079. Posto autorizado no 7, 98 metros. Quem eu chamo? Rondeu até o Oscar. Para 1.500 pés, para ali, passar o tráfego aqui, o Bravo de Luiz. Romeu até Oscar, estou para 1.500 pés. TAM 3198, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.14. Força Aérea 6751, desça para 4.000 pés, reduza para 2.20 mais. Para 4.000, reduzindo para 2.20 mais, ajuste? Ajuste no 0.14. Romeu até o Oscar, já na Gonçalves Barão da Barra. entrará no corredor Bonfim, quando me vier para aí. Gente, Romeu até Oscar, direto destino. Romeu até Oscar para sobrevoo na cidade de Candeias de Águila, Pojuca, e prosseguirá para a Feira de Santana. E informará para o regresso a presença só sobrevoo nessa cidade e também Feira de Santana. Gente, autorizado, Papatango, Romeu até Oscar. Papatango, Bravo Kilo, frequência livre para coordenação. Papatango, Bravo Kilo, frequência livre para coordenação. Papatango, Bravo Kilo Whisky, controle Salvador. Gente, frequência livre para coordenação, Papatango, Bravo Kilo Whisky. Papatango, Romeu até Oscar, controle. Romeu até Oscar, tô na sua escuta, controle. Faça uma ponte com o Papatango, Bravo Kilo Whisky, dando frequência livre para o mesmo. Frequência livre também para o mesmo, Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, tá na escuta, Bravo Kilo Whisky. O controle já liberou aí, frequência livre para o senhor aí. Informará para o controle. Controle, o Bravo Kilo Whisky está com problema no rádio aí, está chamando para regresso. Gente, grata, Romeu até Oscar. Bravo Kilo Whisky, já foi passada sua informação para o controle? O mesmo está ciente do seu regresso aí. Gol 1983, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, bom trabalho. TAM 3198, desça para 2510, tráfego 11 horas, 5 milhas, rumo Nordeste, um papá 28, mantendo 1510. 2500, 3198. Autorizado a sinal ILS, é estabilizado, TAM 3198. Gostaria de estabilizar, deixa uma vez. Trip 5595, serviço radar terminado, 2 milhas nordeste da posição coral, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Trip 5595, controle. Controle a Força Aérea 6751. Força Aérea 6751, desça para 3000 pés. Ajusta no 014. Desça para 3000 no perfil da Mari. Autorizado o procedimento ILS da 10. Aguarde, Força Aérea 6751. Então tá troando dona da presente.